Choque Som Prime. Choque Som Prime. Choque Som Prime. Choque Som Prime. Prime. É o DJ Cauã, tá ligado? É o DJ Cauã, tá ligado? Consagrado. Tá ligado? DJ Ira. Ira. Ira. Ira. Santa Catarina, Choque Som dá um show, é ele quem anima. No comando DJ Patrício, e ele dá um show. O marinheiro da saudade que a galera consagrou. Prepare-se, a festa vai começar. Ele chegou, DJ Patrício vai tocar. No comando do Choque, Choque Som. Agora o rock vai começar. É o Choque Som, DJ Patrício dá um show. É o Choque Som. Vamos nessa, vem dançar. É o DJ Cauã, tá ligado? É o DJ Cauã, tá ligado? O consagrado DJ Irã, The Best Production. Choque Som Prime. Choque Som Prime. Choque Som Prime. Choque Som Prime. Prime. Choque Som dá um show, é ele quem anima. No comando DJ Patrício, e ele dá um show. O marinheiro da saudade que a galera consagrou. Prepare-se, a festa vai começar. Ele chegou, DJ Patrício vai tocar. No comando do Choque, Choque Som. Agora o rock vai começar. É o Choque Som, DJ Patrício dá um show. É o Choque Som. Vamos nessa, vem dançar. É o Choque Som, DJ Patrício dá o show. É o Choque Som, vamos nessa, vem dançar.